Sabedoria ergueu a casa em grande esplendor, cem covados de comprimento, 50 de largura, um sonho, um clamor. Sobre colunas de cedro foi glorioso seu fazer. Uma morada ao Altíssimo, um lugar para o nosso viver. Ó, vem, adora a casa do Senhor, onde a glória brilha com amor. Em cada pedra, em cada canto, sente a presença, é puro encanto. A casa do Senhor, nosso refúgio, nosso clamor. Pórticos de juízo, cobertos de cedro e luz, as janelas em ordem refletem o brilho da cruz. Colunas firmes, em flor, a obra de mãos cheias de amor, o mar de fundição. Sobre bois, sua perfeição. Ó, vem, adora a casa do Senhor, onde a glória brilha com o amor. Em cada pedra, em cada canto, sente a presença, é puro encanto. A casa do Senhor, nosso refúgio, nosso clamor. E quando as portas se abrem, um novo dia brilha. Aqui, em sua presença, nossos corações vão se entregar. Salomão fez tudo com carinho, e a casa agora é um lar, um templo de adoração, onde podemos nos encontrar. Adora a casa do Senhor, onde a glória brilha com amor. Em cada pedra, em cada canto, sente a presença, é puro encanto. A casa do Senhor, nosso refúgio, nosso clamor. A casa do Senhor é o nosso lugar, em sua presença vamos sempre habitar. Ó, vem, adora ao Rei da Glória. Nosso lugar, em sua presença, vamos sempre habitar. Ó, vem, adora ao Rei da Glória. nos louvar.